Sá. Tecnicamente de volta, sou mais mito na história. Eu não morri, mas vagabundo guarda meu nome na memória. Tampe o ouvido, se abaixe, não corra, covarde. Tire e põe na mesma hora e não tremo na base. Disse que era, não foi e acabou me envolvendo. Até cantou, participou, mas traiu os parceiros. Com carência de palavras, eu justifico a levada. Rap consciente, diferente, isso aqui nem rima copiada. Sua alternativa genérica, mais barata que o concorrente. Então leia a bula, olha o rótulo, então só assim siga em frente. Não engula qualquer coisa que possa te envenenar. Underground é muito raro e tá difícil encontrar. O som segue deslizando, riscando na ortofon. Você aprende sem escola com a essência do meu som. Uma groove box na mão e uma nova linguagem. Se envolva no meu som, será o começo da aprendizagem. Aqui não tem dublê. Massa. Bola é moda e chega aqui já era. Aqui não tem dublê, não tem dublê. Tenho livre-arbítrio pra rimar e sigo a minha ética. Sou MC mais mal falado por todos que têm inveja. Tento fazer do meu som um veículo de comunicação. É mal falado, é meio estranho, mas também passa informação. Com concorrência de rima por todo canto que vá. Até o jeito que você anda, eles tentam te copiar. Falsidade ideológica, um crime imperfeito. Copiar os outros da cadeia é crime, não tem jeito. Eu nasci desse jeito e não posso mais mudar. Pau que nasce torto, mija torto, eu miro pra não errar. Se liga na minha rima, cê me copiou, parto pra cima. Desculpas não adianta, então vai, saia de fina. Pois mentir não fingiram, mó criaca, meu respeito. A cobiça, a inveja, essa porra. Não teve jeito, faça algo por si próprio. Se ajude, não copie os outros. Evolua no rap e aprenda. Jogar o jogo, o que queres fazer? Ser diferente ou a mesma merda? Até o refrão da sua música e vacila, toma tiro na testa. Você não aprende, teu verbo sangrento não faz parte. Até o nome do seu grupo foi copiado de uma famosa frase. Teve até um mané que me copiou, mas evoluiu. Liga o videogame no cassete e diz que produziu. Tem raiva na minha pessoa, pois sabe que eu faço melhor. Fumaça primeiro, último, filho da puta, se copia autenticados ou pior. E um tiroteio de rima, minha arma não falhou. Minhas belas frases sem argumentos aí, não me deixou. Quero várias cabeças arrancadas por todos os lados. Queria olhar nos olhos do oponente, só que eram todos arrombados. Queria saber se depois de mim alguém mais sobreviveu. Só tinha os três manés rimando que eram tão piores quanto eu. Eu rimava, eles não entendiam nada. Então vá logo naquela banquinha e compre a cartilha do Fumaça. Tinha um tal de Jota e um neguinho de uma tal de família. Eles compraram, não pagaram e copiaram a minha cartilha. Dessa vez não me xinguem quando subirem no palco. Se não enrola o cabo do microfone e soco no seu rabo. Terá duas chances de sentir prazer ou ser eletrocutado. Pode deixar que na próxima eu pegue em fio com mais cuidado. Fumaça com Mike tem o dom da rima. Eles falam mal, metem um pau, mas todo mundo copia essa merda. Aqui não tem.